Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 16 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 136-A de 2011, do deputado José Luiz Nance, do PPS. Ele proíbe a venda de seringas descartáveis a menores de 18 anos. Pelo texto, a comercialização do produto só poderá ser realizada mediante apresentação de documento que comprove a idade da pessoa. O infrator está sujeito à advertência, multa de 1.000 UFIRs e até a cassação da eficácia de inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS. Para evitar que o menor utilize a seringa, porque ele, além de usar na primeira, ele tenta reutilizar. Isso pode levar ao AIDS, à hepatite e até embolia, levando à morte. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Patrícia Potevan.